6 na posição 1 para pushback acionamento agora. Pode chamar para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi 1273. Butango no Solos 40, autorizado backtrack. Porta fecha livre. Solos Salvador, boa noite. Coro 940. 45. Quando possível, nossa autorização, Salvador. É, para Guarulhos. Pronto para cópia? Na sua escuta. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5041 no cotejo. Afirmativo, autorizado Guarulhos, nível 360, pela Pesulu 16, da Euleda Bridge, a saída. Decola 10, curva direita. 208, controle 5041, com o transponder, o gol 1940. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Reportando, muito obrigado, 1-2-7-1-9-4-0 da Bruna. Tralha, esquece que uniforme visual com o campo. Whisky, Oscar, uniforme, chame a torre 18-6, tamo pouso. 18-6, tá, obrigado. Oceana 6259, chame Recife agora, frequência 1-2-5-1 e alterna 1-3-3-2-5. 25-1-3-3-2-5, Oceana 6259. Em fixo desde a Britain Norman, o cheque de vento no 50 graus com 11 nós, aposto na curta final pistão 7, Whisky Oscar Uniform. E fala, vai cortar. Antônio, a pista está molhada por esse caso que não faz? Negativo, sem chuva sobre o campo. Telefone. Guardião 06 ainda na escuta? Via Upper Zulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5044, coteja. Autorizado Galeão, nível 380, via Upper Zulu 10, saída da Euleda Bridge. Valdando 0 com curva direita, controle 1208, transponder Salvador, o gol no 273, instruções para o táxi, tem 130 a bordo, 3 horas, com alternando cabina. Nós. Nice. O Altino entrou no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 21 na noite, sinal 6, bom voo. É, pátio Índia Alfa, 18-6 no ponto de espera, 1019, obrigado. Salvador, o Golno 273 está na Índia, próximo ao ponto Esperadão, 1-0. Golno 273, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 60 graus com 1-0 nós. Autorizado a alinhar e decolar para o Golno 273. Ficando em forma, no solo aos 47, está livre até o 45, acessando a frequência livre até a próxima. No DC3, decolado aos 48, chama agora o controle no 20-18, bom voo, até a próxima. Ok, 208, muito obrigado, um bom dia dos pais aí, senhor. Igualmente, para toda a tripulação também. Obrigado. Controle, muito boa noite, é o Gol 1273. Gol 1273. Contato radar decolagem, subiu para o nível 360, autorizado Leda. Ok, na presente, proa de Leda, subindo para o 360. Poxa, não é 6259, tá na escuta? Poxa, não é 6259, na escuta? Salvador, muito boa noite, companheiro 22, 26. Passarei 2226, identifique, vem na proa de Duna, desça para 2000 pés, o ajuste no 019. Duna 2000, passarei 2226. Duna 776, complete a aproximação, chame em torre 1862, até um bobo. 1862, obrigado, até logo. Voo 1940 no gate 3 para puxa o acionamento. Autorizado chamar para o táxi. Autorizado para poderá para o táxi, 1940 na Gol. Torre Salvador, muito boa noite, voo no 776, final da 10, baixado e travado. Tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus com 10 nós. Voo no 776, o altímetro marca no 019. Ok, com 1019, livre pouso a 10, com 1776. Uno 273, chame agora Recife na frequência 1251 e alterna 13325. Ok, 1251, caso negativo 13325, é o Gol 1273. Bom dia, senhor. P5218, está na escuta de controle? Salvador, boa noite, 3397, no 25, track treinamento. Autorizado, chamar o táxi. 76 no solo aos 56, direita ao livrar, chama solo 121 no décimo 9. 776, Livrão. Via Alfa mantém posição antes da Juliette. Via Alfa mantém posição antes da Juliette, 776. Salvador, muito boa noite, o Trip 5218, na sua escuta ciente da Sierra. Para o controle. Trip 5218, ciente da Sierra, na sua escuta autorizada até 150. Boa noite, Trip 5218, identifique, vai na prova de Duna, desça para 2.000 pés, o ajuste 1020. Para 2.000, 1020, na prova de Duna, o Trip 5218. Passarei do 2226, está autorizado ao final, o ajuste agora é 1020, informe o localizador. Afirmativa, passará do lote, está autorizado, passarei 2226. Juliette, eu vou no 76, táxi via Juliette, portão 10. Juliette, para o 10, 77. Solo, o gol 1940, agora pronto para o táxi, nosso TOB é 183, com 3 horas e 35, alternando o Galeão. Gente, 183 a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1816, bom voo. Ok, 1020 no ponto de espera, 286, Índia e Alfa, voo 1940. tenha pessoas a bordo? Bordo 137. 10137 a bordo, altímetro 1020, segue o banho da Gov, a Índia Alfa. Do ponto de espera Torre 18 decimal meia, bom voo. Do ponto de espera 186, 020, será o ponto de final de Alfa Campeonato 197. Boa noite, o Gol 1940, ponto de espera do 10 pronto. Gol 1940, autorizado a linha decolar, pista 10, vento 160 graus com 10 nós. O altímetro agora 1020. Mike, comi 20, autorizado a linha decolar da 10, Gol 1940. Oi, boa noite, tá? 3197, ponto 010, pronto. Piso 97, a Lima tem cabeceira 10? A Lima tem 10, 397. O localizador está na passarela 2226. Completa a aproximação, chame a torre 18-18 até o Bopoto. 18-6, avança mais. 3-5-2-1-8, estabiliza final do estabilizamento, informe estabilizado. Está ali o final do LS, vai chamar estabilizado, 5-2-1-8. Torre, Salvador, muito boa noite, passarei 2-2-2-6. Passarei 2-2-2-6, boa noite, altímetro 1-0-2-0. Reporte por gentileza baixada e trabalho. Aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização, passarei 2-2-2-6. 1-940-05 decola, chama o controle 120-8. Bom voo, feliz dia dos pais aí pra tripulação. 360. Leda 360, 1-940. 402. Do sim para baixar o travado, passada 2-2-2-6. Aguardando apenas a pista livre. Aguardando. 3197 em decolagem, pistão 0, vento 160 graus, com 10 nós. Iniciando decolagem 10, tá 3197. Série 2226, livre pouso, piscina 0, vento 160 graus, com 10 nós. Livre pouso, ano 0, passaria 2226. An 3197, decolagem Salvador 07, chama agora o controle, ano 20, decimal 8, bom voo. Felipe, dos pais aí para a tripulação. 1208, igualmente, abraço, boa noite. Nós da 3197, contato Nadal, vou para o nível 380, saída da El. 380, Nadal, da 3197, com possibilidade para direto. Lado da El, da 397. Da El na porta, da 397. Trip 5218, está agora 2 milhas para a Duna, completa a aproximação, chama a torre 1862, até um pouco. 1866, muito grato, boa noite, até daqui a pouquinho. Torre, muito boa noite, trip 5218, tá uma milha de Duna. Boa noite, o altímetro no 020, reporte passando marca do externo, baixar travado, trip 5218. Chamará no externo, 5218. A série 2226 no solo 09, livrou, chama agora o solo 1219. 19, boa. Solo Salvador, passaria 2226, livrou a sua. 2226, táxi via Alfa, repartiante da Juliette. Via Alfa, repartiante da Juliette, 2226. Tá confirmando, senhor, a posição nossa, qual que vai ser? Vai ser para o Pátio 3, na verdade. Então, Alfa Kilo, Pátio 3, posição número 2. Alfa Kilo.